já que decidiu, vai ter que aguentar. Prefiro ser puta do que voltar. E de nós dois eu não vou lembrar. Prefiro ser puta do que voltar. Oh, não. Prefiro ser puta do que voltar. Tanto que eu pedi pra você cuidar de mim, não quis saber. Vai ver que não valeu a pena, me deixa aí. Eu decidi, eu não vou voltar não, vou superar. Já que decidi,